que sou do submundo. Pera aí, mano. Oi, Ziti. Beleza, mano? Beleza, mano, velho. Olha aí. Só aí, mano. Olha o som dos mano aí. Legal, maluco. Olha o som. Pois é, maluco. Eu vim aí pra te mostrar uma parada aí, doido. Pô, qual é mesmo? Bota esse CD aí pra nós curtir aí. Bota aí. Está sob suspeita, a nova cara do rap nacional. Esqueça toda a tristeza que tudo bem tá beleza. É mesmo fascinante, você acerta por frações de minutos. E por frações de segundos estraga tudo. Será que nunca acertamos sempre elegendo? O troco vai sumindo e os bandidos roubando. A culpa vai pros malandros desempregados. Subúrbio tem vagabundo, também tem gente honesta que não vive na guerra e sofre nela. Ninguém quer meter perna, ninguém quer deixar brecha. Simplesmente sorria, sem tiro rola festa. Ninguém aqui quer treta, é todo mundo de boa. Gregory Alpha rola. É som forte aonde ouve Edson Gomes. Os calibres relaxam, a PT se trava. E como é que eu vou dizer? THC em você, honestamente trabalhando. Aos poucos se matando, tem alguém saciando do seu dinheiro suado. E você se desesperto, tá sempre sendo roubado. Ladrão que é enganado, tem mil anos castigados. Aqui quem paga o pato, quem anda louco dopado. Quem vira finado, quem vai pro espaço. Quem não tá mais aqui, já foi pro outro lado. Quem vira finado, quem vai pro espaço. É quem não tá mais aqui, já foi pro outro lado. Quem vira finado, quem vai pro espaço. É quem não tá mais aqui, já foi pro outro lado. Quem vira finado, quem vai pro espaço. Me diz aí o que gosta, se nada te falta. Eu tô na vez agora, então mete bronca. Apronta, segura a onda, é tipo assim a lombra. Aqui malandro, lá chora. Aqui bandido, lá implora. Por mais um dia de glória. Aqui tem muito artista que nesse filme trilha. Os bandidos sempre perdem. Sabe como é a vida? Você sorrindo enquanto tá vindo. Maluco aí, tô indo, sei onde dá esse abismo. Chegar aqui não foi fácil, ainda tá difícil esquecer tudo aquilo. Abraça essa questão, não será tudo em vão. Aqui a quebra ainda é aquela, vou de terra, poeira, favela. O som que eu ouço é original, consciente nacional. Tudo bem, tá legal, é assim. Aí meu, as palavras que foram rimadas com ritmo e harmonia levadas serão consideradas. Tu és o que tu fala, tu és o que tu fala. Eu tô ligado, McAllister. Quem vira finado, quem vai pro espaço. É quem não tá mais aqui, já foi pro outro lado. Quem vira finado, quem vai pro espaço. É quem não tá mais aqui, já foi pro outro lado. Quem vira finado, quem vai pro espaço. É quem não tá mais aqui, já foi pro outro lado. Quem vira finado, quem vai pro espaço. A que o inferno é periférico, aonde eu vivo é sério. É tipo um cemitério, é preciso as pessoas estarem deitadas pra serem enterradas. Aqui é treta, é bala, som do capeta, as palmas. É só vir conferir, vem cá, playboy, é aqui. É aqui que o bicho pega, o filho chora e a mãe não vê. Sangue ruim sai de mim, não vou me comprometer. Aí eu vou dizer, pilantra aí, tá ligado, pilantra? A sua hora demora, é lenta, mas ninguém aqui esquenta. Você já deixou brecha, cuidado, vai levar na testa. Se se cumpre a regra, obviamente o bicho pega. O motivo pra ninguém interessa. Pode ser por uma simples tragada ou por uma puta safada. Aqui ninguém tá nem aí pra nada. Esse álcool nunca acaba, talvez seja a raiz dos problemas ruins que acontece aqui na quebra. De baixaria, de miséria, contradição, de brecha. Assim continua a vida do povo pobre que sofre e sente as injustiças. Quem vira finado, quem vai pro espaço, é quem não tá mais aqui, já foi pro outro lado. Quem vira finado, quem vai pro espaço, é quem não tá mais aqui, já foi pro outro lado. Quem vira finado, quem vai pro espaço, é quem não tá mais aqui, já foi pro outro lado. Quem vira finado, quem vai pro espaço. Aê, Tribalê, valeu pelo submundo. É a única coisa que ainda nos pertence. É na fé de Deus, ladrão. Paz.